Esse é o procedimento para decolagem do corredor forte. Só que você vai manter a posição e vai aguardar que eu tenho uma aeronave na final da 10. Estabilizado no ILS igual no 897. 897, chame torre 18 decimal 6. Torre 18 decimal 6 igual no 897. Autorizado, posicionamento chama táxi. Torre Salvador, gol 1897, muito bom dia. Baixado e travado no final da 190. 1897, bom dia. Tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso na 0, 1897. Gente, mantenha a posição em aguardo. Charlie Anki, atento à esteira de turbulência do Boeing. Está autorizado a decolagem da 197. Vento agora de 180 graus com 2 nós. Hoje, Salvador, bom dia. O gol 9085. Gol 9085. Chegar até Bonf, desça para 4 mil pés. Ajo chão no 021. Batendo na Bonf, 21, gol 907. Alfa de Neto, 3, gol 897. Este Allianz Tricolor 56 vai curvar à esquerda, autorizado o cruzamento do ponto médio do campo. Reporte com Pro Norte. Gente, autorizado o cruzamento do ponto médio, obrigado. Iniciando, Mike Allianz. Delta 317 lançado, ponto 27 no POB. 227 no POB, 3 horas e 50, alta na galera. A gente vai contornar o pátio Índia Alfa no ponto de espera Messina Branca. Pátio Índia Alfa, chamada 317. No 897, vai prosseguir via Alfa, me chamando, seu Juliette. Prossegui via Alfa, chamando, seu Juliette, no 897. Controle 1208. 1208 agora é o Mike Allianz. Obrigado. Contra o Salvador, bom dia, Papai Romeu, Mike Allianz. Papai Romeu, Mike Allianz, prossiga. Ok, está voando na proa Nordeste para o início do voo do aerolevantamento aqui próximo a Camaçari. Confirme a proa aqui na manta. No voo a 060. A gente evita na área proibida de Camaçari. E na escuta do controle, em condições exatas. Quieta, mais Chanyang. Salvador, gol 897, próximo a Juliette. Para o portão 03. 97 para o portão 03, gol 897. 08 na escuta. Bono 1, ciente da Juliette, ciente da Foca, para autorização de tráfego Galeão 360. Ok, 6211, chame agora a frequência do solo 121 no decimal 9, informe por gentileza qual é o horário do plano, que a gente não tem aqui ainda não. Gente, grato. Seria uma saída prevista para o galeão? A gente tem que ter a rota, qual é a rota que você tem? Porque eu não tenho um plano aqui no sistema. Afirmativo, Arbor, Block, Aperdulo 1-0, Esmato. Israel, lei da Bridge, ok? Gente, grato. Web 5808, não escuta? Para a cópia, chama o solo 219. Web 5808, para a cópia? Afirmo, senhor. Posição para 4. Autoridade Brasília, nível 360, Vipers 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5011 no transpondo. Autoridade LGS 808, 360, decolando da 10 na saída Arbor, Elefa, controle em 208, controle 011, aciona o LGS. Portão 5, chama pronto para o estiver de saneamento, é objeto 5808. Alinhar e decolar, vento 180 graus, 05 nós. Salvador, o azul 4069 com a Fox Touch. Chame o solo 219. 219, obrigado. Solo Salvador, bom dia. Azul 4069 com a Fox Touch, nível 360 para Campinas. Azul 4069, Campinas, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição Bridge, onde intercepta uppers do Luno meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5014 no transpondo. Está autorizado 360 para Campinas. É, decolando a cabeceira 10 com curva direita na saída da El, após da El Leda e voa Bridge, intercepando uppers do Luno meio. Controle 120, decimal 8, aciona 5014, azul 4069. Correto, portão 8, chama pronto, estiver em momento, azul 4069. Chamará. Decolado 05, chama o controle 20, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, bom dia. 3171, da El, na sua escolha. Na 3171, contato radar, sua para o 360, apoio 2000 pés, autorizado voar direto Lida. 360, apoio 2000, direto Lida, sua 3171. 9085, desça para 2000 pés, o ajuste 1021, autorizado final LS, reporte estabilizado. Para 2021, autorizado LS, X-ray, chamada estabilizado, gol 9085. Valeu, bom dia, voo 804, informação Gol. Confirmando voo 804, Galeão 360. Ah, vivo. Gente, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no sentido da saída da El, leda após posição bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 50, 16 no transponder. 804, autorizado Galeão, nível 360. Decolando da pistão no zero, curva à direita, saída da El, leda, após direto bridge, Ampersulou no zero. Controle 1208 e o transponder 50 no meio. Correto, portão 10, chama pronto, suspeito, funcionamento, Gol no 804. Cortará, obrigado. Pushback, acionamento, Webjet 5808 no dígito 5. Autorizado, reporta táxi, Webjet 5808. Autorizado, reportará para táxi 5808. LS, Copa Vista, Gol 9085. Gol 9085, complete aproximação final, torre 198, decimal 6. 198, decimal 6, Gol 9085. Chame Centro Recife, frequência 1251, alternativa 3325. 251, 3325, bom dia. Salvador, bom dia, o Gol 9085. 0085, check 3. Baixo travado. Livre pouso no 70 grau 042. Livre pouso no 90, Gol 9085. Para o táxi, Webjet 8, 136, 3 horas, alternado com 20. 5808, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal 6, 12, o ajuste 1021, um bom voo. Índia Alfa 1816, ponto de espera 1028, 5808. Salvador, bom dia, o Chanel 6211, seguinte da Fox Trot. Minha 211, bom dia, informação em curso a Golf, poderia confirmar o horário da EBT? 0927. 08. Me escuta aguardando, ok? Ocean 629. Sim, não se escuta aguardando, Ocean 629. O Ocean 629, não escuta? Afirmativo. Tem um plano repetitivo, porém o horário da EBT é 1135. Confirma se foi feita alguma CHG, uma mudança do plano no horário, confirma. Aguarde. Qual seria o número do voo, 6211 mesmo? Afirmativo, o chão é 6211 Galeão 360. Dia para as 11? 11:35, Lulu. Ok, nós vamos entrar em contato com a companhia e já retornamos, graças. Polo Salvador, bom dia, 9085 na Alfa. Gol 9085, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portal 612. Alfa Juliette de 612, gol 9085. Está em posição, por favor. 5808, livre de decolar, 180 graus, 042. Iniciando, por favor, 5808. azul 4069, busca estacionamento portão 8. Azul 4069 no 8, autorizado, reporta táxi. Autorizado, general táxi 4069. Se tiver condições de interceptar por meio próprio, autorizado voador. Gente, por meio próprio, voa Duna, descendo para 2003153, vai abordar estabilizado, obrigado. Controle Salvador, bom dia, objeto 5808, cruza 1000 pés. Do 5808, contato radar, suba para o 360, saída Arbo, transição Enéfico. Abelefa 360, 5808. Solo 804, pushback acionamento. O voo no 804 já tem um embreagem azul puxando o 08, coordenando com a equipe de solo se tiver condições de realizar o push de acionamento sem interferir com o push do embreagem 08, está livre. Caso negativo, aguarda. Ok, o táxi do mesmo. Tá, tem simultâneo com o azul no 8, o voo 804, reporta para o táxi. Guarulhos, 360, só um instante de cópia, prepare a saída da Eulia da Bridge aguardando. 6211 da Oceania, prossiga. Foi confirmado com o DOB da empresa, foi efetuado CHG lá em São Paulo. Gente, a CHG é um horário, um novo plano seria para qual horário? 0945, confirma. O horário normal de decolagem do voo seria 0927, e agora se tiver algum CHG 0945, pode ser isso aí também. Gente, eu contactei o Centro Recife, o mesmo também não possui a CHG, ok? Vou contactar o plano de voo e a sala IE de Salvador para ver se a gente acha alguma coisa. Quem ainda me escuta aguardando? Ok. Sala azul 4069 para o táxi CLB 108, autonomia de 4 horas e 20 minutos, alterna Ribeirão Preto. Azul 4069, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste 1021, bom voo. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chama Torre 118 decimal meia.